Xanar 6250, bom dia, mantém a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o tráfego à esquerda, um Robson 44, mantendo aproximadamente 500 pés, não interfere com o pouso. Não esquece de acompanhamento de 27110, ciente. Eu tenho um plano para Aracaju. Confirmo que foi realizada alguma CHG modificando o destino? Oh, não, eu que me pedi, desculpa. Foi Aracaju. Ciente autorizado para Aracaju, nível 190, via Golfo 677. Perfil de saída Conde, decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem. Transponder 0263, frequência do controle 120, decimal 8. Nós, pouso autorizado, pistola 0. Pistola 0, 6250, autorizado. São Índia Bravo, vento para referência, 190 graus, 06 nós. Reporte no solo, na RMA. Registrar no solo, Índia Bravo. Negativo. Lugar restrito até 3.000 pés, passarei 2223. Sente, 3.000 pés, 2223. Pioneiro 32, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. Pioneiro 32, 2.000 pés. Contato, como bater o carro. E grata pela colaboração, Pioneiro 32. Apresente 2 Duna. Fono 621, acendo identificação, dessa via para 4.000 pés, CNH 1021, chegada bom. Bom, dia, 4.000 pés, 0.000, 2780, desça até nível de voo 050. 050, 2780. Pô, Salvador, boa tarde, CNH 399, sentido a autorização do ar 5.3.0. Xanair 6311, informação Kilo, Guarulhos, autorizado nível 360, via Pêzulo 10, até Papal, Fa Índia, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5532. Autorizado Guarulhos. E a Brasilão 10 até Papa Alfa Índia, depois de acordo com a rota, nível 360, decola a pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 é o controle, 5532 é o transponder, Xanémia 3110-02. Xanémia 3111, portão 2, chame pronto para o SPEC, estacionamento. Aximado. Ok, 260 para a formação. Enge autorizado desvio, informe ao término, eu passarei 2223. Tá vindo para o controle? 204, copia o controle? Gente, mantenha uma centena na minha escuta. Azul 2780, reduza para 200 nós. 2009-2780. 648, reduza para 2009. Que já está mantendo, né? Beleza. Agora temos um estimado de aproximadamente uns 10 minutos. Gente, graças. Azul 2780, reautorizado, 34.000 pés. 4.2780. 1204, controle? Caso de falha de comunicações não tenha contato com o controle Salvador, a frequência é de Léo, 120, decimal 1. Autorizador, direita 075, reautorizado 62.010, ajuste na 021, informo quanto estabilizado. 075, 2.000 pés, encontrará estabilizado, azul 2780. Janeiro 32, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 900. Bono 648, desça até 4.000 pés, CNH 1021. 4.000, 1021, Bono 648. Afirmo já coordenado, portão 01, Juliette 01, portão 6250. Juliette 701, muito obrigado pela coordenação. Nada, senhor. Trem de pouso, pouso autorizado, pista na zero. Pioneiro 32, trem de pouso baixado, ele é travado, ele é de pouso. Oi, Sonicinha 2045, intercepta na patroa. Bom, 648, reautorizado, descida 2.000 pés. Para 2.000, boa noite. Passaria 2223, autorizado a ascensão, nível de voo 180. Gente, autorizado 180, 2223. Controle 1223. Prossiga. Autoriza, após a Pro 260 aqui por 10 milhas, voa direto o Pro. 32223, autorizado de desvio, aguarde a autorização de Recife. Azul 2780, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Azul 2780. Escuta, prossiga. 2780, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 18, 95, em Salvador, bom dia, Azul 2780. Estabilizado. Azul 2780, bom dia, mantenha aproximação, ajuste no 021. Aguarde autorização de pouso. Na escuta, 2780. Pioneiro 32, no solo 52, condição de livrar à esquerda, taxi de hotel. Nível 3-2, confirme, já passou da Taxi Hotel? Sim, então prossiga à direita, Taxiway Delta, versão Taxiway Echo, e chame Soleno 219, mantenha a frequência do solo. Confirma estacionado 2000, passando 060, setor noroeste. Confirma a aeronave chamando sol? 4, serviço radar encerrado, mantenha 1900, chame Ilhéus, frequência 20.1, e vamos estar passando a posição coral no momento. Voo 648, complexo chame torre, 118.95. Aguarde, Gol na 648, copiou o controle. Sim. 3896, sem identificação, via Mari, desça para nível 050. Na Mari, né? Atalho 2223, autorizado Conquista. Sente direto Conquista, 2223, graças. Papai Romeu, Sierra, Papai Juliette, acione o transporte 5433. Modificado a zona 254, autorizado nível 300. Vamos, Mônico, 06-5, request ATC, we have information kilo. Go to 065, stand by 1 minute to copy. So we'll approach mark in 229-110, Mike Kilo. American 229, squawk ident. Among arrival, transfer level 050. On arrival, transition level 050, mark in 229. Affirmative. Thank you, Fires. 00, Mike, 59. Azul 2710, autorizado, chame táxi. Próxima direita, táxi Eco, chame solo em 121, decimal 9. Lá na Eco 219, graças. Salvador, bom dia, Azul 2780, livrou na sua escuta. Azul 2790, bom dia, inicialmente até a entrada da Taxi Aquilo, aguardando para prosseguir, a nave da companhia já autorizada no pushback. A entrada aqui não vai aguardar, é o 2780. Vamos ver essa via para 2000 pés, final 1021. Via 2000 pés, 621-621. Mantiu, senhora. Gente. 2065, I'm ready to copy. Confirm, go ahead. Cleared to Guarulhos, flight level 360, via upper Zulu 10 until Taubaté, Tango Bravo Echo. Runway for takeoff, runway 10, right turn after takeoff, dial departure. Leda, position, after motiva transition. Salvador, departure frequency, 120.8 and squawk 5543. Go 2065, clear to the destination, go to the airport, by flight level 360, upper 010 to Calbate. Runway 10, after takeoff, make a right turn, dial Leda, motiva, departure, 5543, departure frequency, 128.0. Just confirm if Salvador approach control 120.8, gate 10, report ready for setup and pushback, go 2065. Depart frequency 104.8, your number 10, full ready to push. Janeiro 32 autorizado, cruzamento da pista, reporte taxi hotel, pista livre. autoridade de cruzamento internacional de Delta. Qual será a prédio de velocidade? Tipo de restrição, está autorizado aqui para Rio? Essencialmente até 4 mil pés, está 3896. 4 mil pés, cima 3896. Azul 2780, posição prevista 3 Romeu, quando possível prossiga atento ao sinalizador e atento à aeronave à frente, sinalizando o puxo. 7, se possível, vai prosseguir atento ao sinalizador. Salvador, Azul 2790. Para o táxi com 51 a bordo, 4:41, só na minha antena no Salvador. 710, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 021, um bom voo. Excelente, o Azul 2790. Ponto de espera chama de 295. 9-6-18-0-0-5 por... Autorizado desvio, informe ao término do 3896. Voltará ao término do voador, na 3896. Foi tudo bom, no 648. Corrigindo, azul 2790, condições de dar passagem na nave da Gol já antes das 10? Grato. Gol 1648, ingresso de LED, portão 08, estou com a aeronave da companhia já finalizando no 10, para estar inicial o táxi. Gente, está ingressando 08, gol 1648. Azul 2710, após a aeronave da Gol à frente, prossiga até o ponto de espera, graças pela colaboração. Não por isso. Gente. Localizador estabilizado, 621. Gente, Gol 1621, complete destinação, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 1895, 621. Oi, Salvador, bom dia, 1621, final da 10. Gol 1621, bom dia, repassação externo, baixada, travada, ajuste no 021. Reportarei passando externo com 621-621. Ao direto rotatória, precisa autorizar até 4.500 pés. Ajuste 1-021. Salvador, bom dia, Azul 2710. Só que a espera do evento está pronta. Azul 2710, bom dia, mantenha o ponto de espera. A gente vai manter o ponto de espera, o 2710. American 229, with a speed to 200 knots, number 22 landing. Speed 200, American 229. Salvador ground, go 2065, ready taxi, 178 on board, 3 hours and 50 minutes, and convince is the alternate. Da pista molhada. Livre de pouso? Afirmo, pouso autorizado, corno 621. Livre de pouso 10, 621. Clear to taxiway India. Holding point tower 11895 and 1021 is the altimeter. Go to 065. American 229, descending to 4,000 feet, QNH 1021, vector for sequence, turn right, head 160. Right turn 160, descending 2,500, and 1022 is mark, 22 is minor. American 229, limited radial 265, off Salvador VR. 265 radial off Salvador VR, mark in 225. Solo 621, solo 03, livre direito, chama solo em 121 decimal 9. Direita 219, 621. Solo Salvador, muito bom dia, 621, livrou. Solo 621, parque via Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, 621. American 229, clear to descend to 2,000 feet, QNH 1021, to intercept localizer course, turn left heading 065, report section localizer. Yes, 065, join the localizer, clear 2,000 feet, 1021, American 229. Localizador da BR-3896. 3896, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. Torre 285, 2790, decolada 06, chama controle 1-20-18, bom voo. 208, gratuito. 289, na escuta. Se quiser, chama agora passando onde a serra, 3896. Em check, trem livre, pouso 10, vento 1140 graus 089, informa pista molhada no último terço da pista, ok? Possível, ele falou que está descendo, está 3899. American 229, established localizer. American 229, reduced to final approach, report exception, correction, report tower 118 decimal 95. Reduced speed 1895, and understand we cleared ILS X-ray 10, American 229. bank, até autorizar até 2.500 pés. American 229er, Islas 10 exit. American Airlines 229er, continue approach number 22 land. Continue approach, American 3896, solo 08, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. 3819, francês 296. Alfa, mandou bom dia, 3896 para ingresso Alfa. 3896, taxa de Alfa, montei antes da Juliette. Alfa, manda antes da Juliette, 3896. Tango Eco Zulu November. Torre informa, operação instrumento, teto 1.300 pés, visibilidade 4.000 metros. 1.66, boa. Autorizado Eco Zulu November. No ponto de espera da pistão 10, chegou a torre 1.18, decimal 95, ajuste 1.021. 25, ponto de espera da pistão 10, chegou a torre 1.500. 9, on ground ZS 12, leaving right, call Salvador ground frequency 121, decimal 9. 21, decimal 9, Mike, in 229. 8.065. Clear line up and maintain threshold 10. Clear line up and maintain, go 2065. Salvador, é o Gol 6300. Gol 3896, ingresso via Juliette, gate 02. Juliette para o 2, 3896. Passar um quilo cruzando 220. Zona 094, acione identificação, chega da Mar e desça para nível 050. Mar identificou 050, Zona 094. 0 com primeira curva da esquerda, saída com Cajamo, após Jamo direto Caju, controle 120.8, torre 98.95, aciona 5554, gol no 630. Autorizado Recife, 370, conforme o plano, decola da 10, Pucajamo Caju, 5554, 1208, gol no 630. Gol no 630, chame pronto para feedback e acionamento. Ground American 229er is on Alpha. American 229er, clear taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 229er. Autorizado, só passando o Eco Zulu 90. Oxamé 311, bom dia, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, Oxamé 313. O 2065, bom 2065, Airborne at 14, call Salvador, correct, Salvador approach frequency, 120.8, good travel. 208, good day. 1,000 requests. Go to 065, radar contact from departure, climb to flight level 360, dial departure. Dial departure, request to maintain runway heading for 10 miles to avoid weather. Clear. Clear, runway heading, hold to 065. Tango, confirme o pátio. Deixa eu ver qual é o 017. Gente, Romeu Mike Tango, autorizado para Serra Juliette, Delta Sierra, nível de voo 450, via Upper Zulu 19 até Bangu, após prossegue conforme rota do plano de voo, na cola da pista 17, com primeira curva esquerda, subida Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona no transfone 5553, o meu Maitão. 2205, POB? Gente, confirme o POB com a torre, ajuste no 021 para acionamento e táxi, torre 118.95. Caramba, 6311, livre decolagem 10, vento 160 graus 099. Falagem, Salvador, o TAS 3859, boa tarde, bom dia, a gente tem informação Kilo no portão 4. São 3859, pronto, cópia? Pronto. São 3859 para Curitiba, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 21, UTGIR, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, subida arbor, transição elétrica. Controle Salvador 120.8, Torre 118.95, Transponder 5520, São 3859. São 3859, autorizado Curitiba nível 360, via Upper Zulu 21 até o Tigir, após o Palmeirano via Upper Zulu 15, tempo Dom. Então no zero, decola com curva direita, arbor, transição eleva, 120, decimal 8, controle, torre 19, decimal 95, transponder 520. São 3859 correto, chame pronto para mexer de acionamento. Agora pronto, são 3859. Coordenação para o Timóteo, por favor. Aguarde a coordenação, chanel 63 no 1. Obrigado. Azul 2710, controle. 2710, controle. Vamos estar ciente que Aracaju encontra-se fechado até às 14:00. Vai tentar uma reduzida aqui para chegar no horário, certo? Olha mais tango, livre estranho, né, ponte táxi. Salvador, é o Azul 2710. Prossiga Azul 2710. Está com o final nível 170. Autorizado 170 como final, Azul 2710. Zero, obrigado. Bona 094, agora redução para 2009. 2009, do Gol 1094. Prossiga. Gol da 630, pushback no 62. Autorizado, sem para o táxi, gol no 630. 630. Go 2065. Contact center 125.1 is a neighbor 1251, Go 2065. November, visão copo. Tango Eco Zulu November seguinte, chame agora a torre em 118, decimal 95. 295. Salvador, bom dia, papai. Tango Eco Zulu November, já está funcionando. Eco-Zulu-November? Confirmo o Eco-Zulu-November, continua a aproximação, reporta a 3 milhas de externo. Reporta a 3 milhas de externo, o Eco-Zulu-November. Azul 2770, pronto cópia, informação em curso November, ajuste 1021. Afirmo, pronto cópia. Azul 2770, aeroporto seguro, autorizado nível de voo 180, via Golf 677, Raira, água direto, decola da pista 10, com primeira curva direita, para subida Coral. Controle Salvador, 120.8, Torre 18.95. Transponder 5561, Azul 2770. Índio Azul 2770, autorizado, Porto Seguro, nível 180, na aerovia Golf 677. Decola da 10, primeira curva direita, abertura Coral. O controle Salvador 1208, Torre 2895, e transponder 5561, Azul 2770. Azul 2770, correto, chame pronto para pushback de saneamento. Demaramento prefeito 2770. Stand 3198, essa é a identificação dessa via para nível 050, chega na mar. 050, boa noite. Realmente prossiga a via, Stand 3198. Stand 3259, seu nome na posição. São 3859, correndo do pedido de solo, para iniciar o pushback após passagem de Boeing 737 da Gol, retaguarda. Eu marquei, então aqui acionando na posição da 3859. Chango, reporte na interseção Papá, altímetro no 021. Estabilizado X-Ray, Gol 094. Transporte de enfermeira taxiar até o 45, ok? Após o ingresso da aeronave no pátio, pode prosseguir o táxi até a interseção Papá. Caso, via UpZulu 17, Orago, após direto Maceió, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, Torre 18.95. Transponder 5571, no Xanev 1140. 35030, Pesulo 97, Orago, decolando 90 com curva esquerda, Puca, Jamo 208, 1995, 5571, transporte 6140. 0 milhas, nordeste de Salvador, mantenha a subida pelo nível de voo 170, ao ingressar na terminal Aracaju, chame 120, decimal 3. Prossiga. Na ponte 010, só. Gente, voo no 630, livre, alinhar e decolar. No 0, vento 1, 970 graus, 079. Alinhar e decolar. Na 10, vou 630. De SAP, esse dono de Juiz, confirma. Afirma aqui, tem uma aprovação na realidade de mais. Autorizado desvio na proa de SAP, tem 3198. Estou sendo um pro nível... Como é que é? Ativo, nível 050. 07, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador, 120.8, Torre 18.95. Transponder 0275, Oscar Papa Golf. 094, completa aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 118, 95. Busca Papa Golf, correto para acionamento táxi, torre 118, decimal 95, 0021, ajuste. SX-Ray, baixada de trabalho. Bom, no 094, continua a aproximação, não aguarda pista livre para informação, bug da companhia iniciando a rolagem na 10. Sim, 10, 94. Romeu Mike Tango ali, mantenha no 7. Oscar Papa Golf, livre essa na reporte, tá? Autorizado, autorizado, autorizado. 1094 para informação, pista molhada, chuva leve nas vizinhas. 1094. Estado 207, bom dia, sem identificação, dessa via para 4.000 pés, ajuste na 021, chega da ponte. Controle Salvador, Gona 630. Gona 630, contato radar, suba via para nível de voo 370, saída PUCA. 370 na PUCA, Gona 630. Obrigado. Estou a 510, ou no 094. Tente, Gol no 094, livre pouso no 0, vento 1, 80 graus, 069. Livre pouso no 0, no 094. Lembra? Possível autorização... Mateo. Gol no 648, consigo, informação November, transcode. Informação November, transcode, autorização Mateo. Bolo 648, para Maceió, autorizado nível de voo 350, via Pêndulo 17 Orágua, após direto Maceió, decola da pista 90, primeira curva esquerda, subida PUCA, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5574, Bolo 648. Autorizado Maceió, nível 350. Via Uber do Lula, 7 horário, 2 Maceió, bola da 10 com curva à esquerda, saída pública, Caju, 208, controle, 2198, transponder 5574, gol 642. Gol 648, correto, time pronto para o Chivex Armamento. Camarada, 642. 4 solo ao 30, de pré-direito, chama solo em 121, decimal 9. Direita, só 219, gol 10 na taxa. Solo gol 1621, boa, para autorização São Paulo, sentido da November, posição 9. Gol 1621, aguarde cópia. Tráfego chamou para o pushback? 98 no 1, na direita, 43, posição 62. Autorizado, chame táxi, Rio 98 no 1. Está para táxi, 98 no 1. 6140, pushback em estacionamento, posição 01. Com 6140, aguarde para a gente do pushback. Tem tráfego que já realizou o pushback no setor. Fala, voo no 094, ligando a foto. Voo no 094, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette para o 10, voo no 094. Tango decolado 31, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, agora com 1208, bom trabalho. Controle, bom dia, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, decolou curva esquerda no perfil da subida. Papa Romeu, Romeu Mike Tango, contato radar, vazia para nível 450, conforme a saída MOMO. Na MOMO para o 450, Romeu Mike Tango. Posição 8, para o pushback, claramente. Bom, 648, aguarde para o pushback, estimado 5 minutos. Gente, acordando, agora 6 para 2. 3, 8, 9, pronto para o táxi com 1, 6, 8, autonomia de 4 horas e 15 dias. alternando Guarulhos. 3859, táxi via Índia, até o ponto de espera da pistão 0. No ponto de espera, chove a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. 021, táxi via Índia, ponto de espera no 0, 1895, obrigado. Inicialmente o PLB, Rio 981. 03. 985 vai ser obrigado. Livre via pátio 1 no Índio até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre 98, decimal 95, ajuste no 021. Dando somente passagem o tráfego agora ingressando no pátio, tráfego do Livre via pátio Índio, quando o ponto de espera 1895, no 021 no ajuste Rio 989. Golf, pronto para o táxi? Gente, altímetro no 021, reporte na interseção, papá. Romeu, Romeu, Mike Tango, chama Recife, são 2685, contorno 2545. Fala 2685, confirma? 12545, alternado. 12685, 2545, muito obrigado. Obrigado. Janeiro, 3-10, informação em curso novembro, ajuste no 021. Pronto, cópia, Galeão. Janeiro, 3-2, para Galeão, autorizado nível de voo 100, via Golf 677, até Caravelas, após conforme a rota do plano de voo, decola da pistão 0, primeira curva à direita, subida coral. Controle Salvador, 1208, torre 98, decimal 95, transponder 5004, pioneiro 32. Pioneiro 32, correto. Chame pronto para acionamento. Livre acionamento, chame táxi. Pioneiro 32. Bom, 648, autorizado. Pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chama na táxi. 642. Fica, chegada Mari, desça até o 050. Tempo de espera, bom dia. Autorização, Gol 1621. Afirmativo, Gol 1621 para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360 autorizado, via Upper Luna 0, Cubá, após conforme rota do plano de voo, Decolagem da pistola zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Motiva, controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Transponder 5565, gol no 621. 621 autorizado para São Paulo 360, rota Presurgo no zero por base, apertura no meio, rota do plano. Decola da 10 direita da Euleda Motiva, 1208 ao controle, 1895 é a torre, 5565, voo no 621. Voo no 621, correto, chame pronto para pushback sanamento. Obrigado, Leandro. Salvador, bom dia, 3359. 3359, contato radar, suba para o 360 CDA. 360 Arbor, 3359. Já está avistando a pista. Confirma quanto faz a avistão? Com 800 pés. Tente, livre pouso no zero, vento 190 graus, 069, informa pista molhada. Pouso autorizado, está 319. Solo Gol 1648 para o táxi com 1107 a bordo. Autonomia 2 horas e 3, alterna Aracaju. 1648, livre táxi até através do gate 5. Livre táxi até através do 5, Gol 1648. Alessa. Desculpa, pode ir para o 305, né? Rua direto, Alessa. Ok, ela é para a prova azul 305. Até a saída do 43. Livre até a saída do 43, azul 2770. O 98.40, livre direito, chama só em 121.9. Solo no 621, puxa o filamento. Solo no 621, aguarde para início do pushback. Aguarde. Chelém 6140, táxi via Índia, está o ponto de espera da pistão no 0. No ponto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. 021 no 021. Alô, bom dia, está 319, pessoal. Então 3198, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Voo no 648, segue o tráfego da Avianca como número 2, ponto de espera no 0, torre 98, decimal 95, ajuste no 021. Sempre segue o Avianca até o ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 021, 648. Azul 2770, segue o tráfego da Gol como número 3, ponto de espera no 0, torre 98, decimal 95, ajuste no 021. Seguinte, segue como número 3, atrás do tráfego da Gol, azul 2770, ponto 7895.